3805, decolado aos 44, controle Salvador no 20.8. 208, 3805, uma boa. Controle Salvador, uma boa tarde, são 3205, passando 1500, segue. Passa 1.60, que é 125, decimal 1. Afirma, 1251. Uno. Afirma, 1251. Uno, boa. Controle, boa tarde, só 3205, passando 2500. 305, boa tarde, direto Leda, sobre mantendo os 340. Direto Leda para 340, só 3205. Delta Charlie, ciente, direto, agora CEASA, não mais rotatória, e reporte na mesma. CEASA, reportará na mesma, o Delta Charlie. Retorno no 9, táxi livre até o ponto de espera da hotel. Controle Oriente Delta Charlie mais uma vez. Diga, Charlie. Ô, Charlie, não desconhece a posição CEASA, senhor. Poderia informar para o ideal? A da rotatória. Como não existe mais a rotatória, pois o viaduto extinguiu, foi renomeada para CEASA, mas é a mesma posição. Ah, ok, ciente, graças. Falta o concurso substantivo. As coordenadas permanecem as mesmas. Ciente, Delta Charlie. Boa tarde, ao controle, desce 3 mil pés, direto posição 2, na altimetro 0119, aciona identificação, vigilância. Desce com 3 mil, dona. Torre 1-1-8-9-5 pela pista, 1-9. Torre Salvador, Netuno 1-9, está taxiando pela pista para a cabeceira da 1-0. Frente, Netuno 1-9, reporte alinhado e pronto, 1-0. Reportará alinhado e pronto, 1-9. Tomarão seu taxi 2-2-3-0. Aqui Delta Charlie está a norte do aeródromo, 3 milhas e meia, está em contato visual. Afirmativo, não, está a 2 minutos para a rotatória. Azul, 1895, Papa Romeo e Yankee Delta Charlie, boa terra. 1895 graus, não, boa terra. Torre Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeo e Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, boa tarde. Yankee Delta Charlie está a 2 minutos da rotatória, tchau, para pouso no Serra Bravo, Serra Viva. 7 graus, final da 1-7, reporte 3 milhas fora, Yankee Delta Charlie. Final da 1-7, formará 3 milhas fora o Delta Charlie. Alinhado e pronto para decolagem. Autoriza a decolagem, 9-0, Netuno 2-0 graus, 089, ajustado 1019, Netuno 1-9. Decolagem, pô, Netuno 1-9. Está ingressando na final da 173 milhas fora o Yankee Delta Charlie. Excelente, doutor, repouso, cabeceiro 17, vento no 20 graus, 089, Yankee Delta Charlie, qual pátio? Pátio 4, não. Excelente. Doutor 19, decolado aos 5-2, conforme autorizado direito em rota, chama o 4-1-0-8, por favor. Sim, 5-1. 1-2-5-1, tá 3-2-0-5, por favor. 5-2-2-3-0. Controle Salvador, o Netuno 1-9. Boa tarde, contato radar. Decolagem sobre visual 05 da tua área. Informe o tempo de voo para ativação da área. São 3 horas de estado por 1-9. contato. Considere os 5-4 estacionando para as 4 frequências livres, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, passarela 2230, no ponto de espera da 1-0, pronto. Passarela 2230, autorizado, aliado e colapso está na 0, do 1-2-0, grau 089. Sim, doutora 2230. Voo 2008, reautorizado para 2000 pés, está livre em sinal LS e X-Ray, pistão no zero, reporta ao localizador. 2000, reporta ao localizador 2008. Boa tarde, controle, desce e mantém 3.000 pés, direto posição Duna, altímetro 1019, aciona a identificação, vigilância. Retorno 19, controle, por gentileza, esse código transponder correto, 2641, o sistema recebe 2601 no intermitentemente. Confirma o número que recebe, 26? O sistema recebe 2601 no intermitentemente. Grato, já em breve eu retornarei a posição aqui. Controle Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230, controle, boa tarde. Sobe no nível 180, após 2000 pés, direto Eleca. Após 2000 pés, direto Eleca, passarelo 2220. Controle, confirme como recebe o transponder do Netuno 9. Netuno 9, recebendo agora de forma. Continua intermitente entre 2641 e 2401. É, só para confirmar, ele está alterando o número de acordo com a intermitência dele que ele aparece. Afirmo. Passa agora 5000, o código alfa 2401. Frank de Itatiaia, ele tá na escuta da torre ainda? Confirma como recebe agora o transponder. O Netuno 9 permanece intermitente, também agora o modo Charlie. Portanto, com o sistema não recebe tão pouco o modo alfa, o modo Charlie, porém o controle ratifica a receita intermitente. O Netuno 9 vai desligar e vai religar em breve, confirmando com o senhor. Netuno. Estabilizado, voo 2008. 008, ciente, 3 milhas do externo, completa a aproximação ILS. Corre, 1 no 8, 95. 295, 2008, graças. Controle, Salvador, 1 no 885. Boa tarde, 4 milhas da luz. 1 no 885. Ação de identificação, 10 para 4 mil pés, altímetro no 0 no 9, direto pelo. Direto pelo 1019, 4 mil pés, gol 964, controle, boa tarde, ação de identificação, 10 para 4 mil pés, direto do Bruno, altímetro 1019, gol 964. Direto pelo 9, controle. Código transponder, estável. Também moto Charlie. Vamos copiar a mensagem, por favor, confirme. Controle, repete. Netuno 9, transponder estável, modo alfa e modo Charlie. Grato. Pouso autorizado pista 10, vento uma centena, 15 nós, o gol 2008. Caso receba, estou com um tráfego agora no pátio com o transponder acionado, ok? Não interfere no pouso. Gente, autorizado pouso 2008. A critério, Netuno 9. Ah, a critério, Netuno 9, 202.500. Eight small 95, it's called 5174, or 1256. Roger. We are here to Palermo 390 to Terra Bravo, Terra Gol. Airway up Brazil 10, departure from 1-10, left turn and departure Buca. Departure, departure ambition 1208, control 118.95, tower 5174, squawk code go 1256. Go 1256, correct, departure ready for pushback and start. I call you back to start, go 1256. 9, livre ILS X-Ray, estou no zero, reporta a localização. Descendo para 2019, informar estabilizado, gol 1964. Gol 1964, escapou a 0, 3-0, 4-0. 2.000 está livre, gol 1964, reporte retornando à proa de Duna, 1964. Salvador é o 2230, por gentileza, pode coordenar a proa direta de conquista? Aguarda, inicialmente voo Elefa, 40 milhas, possivelmente lhe será autorizado. Voo do Elefa, aguardando a autorização, 2230. Voo 2008 no solo 04, livrar a direita na Eco 219. 219. Boa tarde, voo 2008, tá aqui a Alfa Juliette, em 09. Alfa Juliette 9, 2008. Tuno 19, controle. Contato. Tuno 19, contato com a DC0 nos canais previstos. Bom voo até o regresso. Segurado, transferindo para os canais previstos. Até mais. Controle, muito boa tarde, azul 4116, cruzando 180 para 177. Azul 4116, controle, ação de identificação direto Duna DS050. Direto Duna do 50, obrigado, 5416. 0964, desce para 3.000 pés, altímetro 1019, direto Duna, Gol 1964. 964, 3.000, Duna, 1019. Estabilizado, Gol 1964. Duna 64, passou Duna, completa ILS, torre 118, decimal 95, Gol 1164. 1895 agora, obrigado. Equador é o Gol 1164, boa tarde, estabilizado na X-ray. Gol 1964, reautorizado para 2.000 pés. Livre final LS, pista 10, procedimento X-ray, reporta habilizado. 2.000, X-ray, estabilizado, 964. Visibilidade 8.000, sem chuva, pista molhada. Sente bem, para estar visando. Pistando Gol 1164. Passaredo 2230, passa 140 para 180, chama agora a senha do Recife, frequência 128, decimal 8. Recife 1280, grato, bom dia, 22, boa tarde, 2230. Boa tarde. Autorizado, pista 10, vento 140 graus, 10 nós, agora 1020. Então, sequenciamento, esquerda pro 035. Confira sobre o 416? Temos, sobre retoração, sequenciamento, esquerda pro 035. Esquerda 035, azul 416, deixa eu ver se ela está encurtada. A detonação é para o sequenciamento. 416. Prefeito. Detonação para sequenciamento. Esquerda para o 035, azul 416. Sim, está mantendo já. Reautorizado para 3.000 pés, altímetro 1.09, Gol 1.885. 3.000 pés com 1.019, Gol 1.885. Azul 4.16, reautorizado para 4.000 pés, altímetro 1.019. 4.000 com 1.019. Para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Perdumu 1.0, Piraí, após direto conforme roda do plano de voo. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Torre 1-8, decimal 9-5. Transponder 5-4-0-4. Xander 6-3-1-5. É, então, por exemplo, agora a 0 para o Lula. 1-0, até por aí, por favor, remota. Decolga 1-0, curva direita. Liga da El, Leda, Motiva. Transponder 5-4-0-4. Controle 2-0-8. Torre 1-1-8, decimal 9-5. Xander 6-3-1-5. Chulé 63 no 5, correto, chame pronto para feedback sanamento. Obrigado. Tudo isso, Manoel. Direito 19, obrigado. 85, tudo bem, coração, sequenciamento, foi pro A2-10 à direita, limite ao localizador. Mantenha pro A2-10, limitado pelo LOC, Gol 1-8-8-8. Quatro livros. 4, táxi via Alfa, Juliette, gate 07. Alfa, Juliette para 7, obrigado. Voo 1885, mantém 3.000 pés em redução para 1809. 3.000 reduzindo, voo 1885. 4.000 no Lima, mantém 4.000 pés ao atingir, redução é de 1809. Sente reduzindo, qual o limite da força? 00 de Sintra. Ascensão, Sembra? 4.000 no Lima, número 3 na aproximação. Foi 1 hora, 10 milhas, 3 mil pés como sul. Número 1, 2 horas, 8 milhas como nordeste. Certo. O 1885, esquerda, Duna, 2 mil pés, livre LS. Esquerda, Duna, 2000 e LS, igual no 885. O 4196, tráfego que precede, 3 horas, 4 milhas, Boeing 737, 3 mil pés, rumo sul. Mike, Juliette, Romeu. Romeu 44, de Sierra, em Guia, Sierra, em Guia, com 2 no PLB, alocado 0115 no transponder, está a maneira que a gente faz, com cura direta para a Bahia de todo o campo, para sobrevoo, Mike, Juliette. Gente, Matheus, do 4196, desce 3010, o azul 4116, e curva à direita, proa 120. 3.000, comprou a 120? Direita, 120. Certo, direita, 120. Ou no 964, completa a final ILS, pista no zero, atenção, chuva molhada, torre, ou, perdão, pista molhada, torre 1895. 6.7, boa. Bruno no meio, à esquerda, proa 1, coisa, direita 160. Nessa proa, intercepta o localizador. 4.1 no meio. 1860, tá aqui. Torre Salvador, Bruno 964, passou estéreo, mais travado, boa. Bruno 964, ajuste 1020, vento 120 graus com 10 nós, a ponte avistando, teto estimado em 1000 pés, visibilidade 6.000. Com chuva moderada agora sobre o campo. Chuva moderada, senhor? Afirmo. Tudo acordado. 256, clear to converse, for taxi. Clear, call back to attack, clear, go on 256. Reforço estabilizado, 4196. Reforço estabilizado da turma. Uno 885, 3 milhas do externo, completa aproximação, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, Uno 885, controlado. Torre Salvador, voo 1885, uma milha para Simbra, boa tarde. 1885, aguarde, ajuste 1020. 1020. É a quarta, avistou? autorizado, pistão 0. Vento 20 graus, 10 nós. Tive pouso pro voo 964. Azul 4166, 5 milhas para o externo, completo da aproximação final e elétrico, pistão no zero, chamando agora a torre 118.95. Gráfico que precede está a passar o externo. Bom pouso. Azul 4166. Prossiga. Passando agora a duna, gráfico precede está a 4 milhas da cabeceira, completo a final elétrico, chama a torre 118.95. Verdade, certo. Alô 964, táxi via Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, gate 10, voo 1964. William Bronco 12, 56 request taxi clearance, 174 mode 2 hours, 25 minutes in urine, receive alternate. 1256, clear taxi via India, holding short, hold point runway 10, contact the tower 118.95, QNH 1019. Phoenix 09ers, clear to holding point runway 10 via India, they will call tower 118.95, call 1256. Vento para check 120 com 10 knots. É o 416, senhor CR, está aguardando o 416. Afirmo, 419. Aí, Juliette e Romeu na escuta do controle. Ano 885 no solo 22, a livrar à direita, chama 219. Livra, chama 29, igual ao 985. Boa tarde. Boa tarde. Solo Salvador, igual ao 985, livrando agora, muito boa tarde. 885, táxi via Alfa. Juliette, para o gate 02. Bruno 6, pouso autorizado, pistão a zero, vento uma centena, 12 nós. 7 dias depois, azul 4, Bruno 6. Salvador Tower, Gaston Numco, 1256, holding point 110, have the cross from Pan approach, inside. 1256, clear to line up and wait for 910. Line up and wait for 910, go 1256. Quartos 1-6 no solo 2-4, libere a direita, 2-1, 2-9. 2-9, obrigado. Salvador, muito boa tarde, 4-1-6, Azul. Azul, 4-1-6, táxi de Alfa, Juliette, gate 03. Alfa, Juliette, por 3, Azul, 4-1-6, obrigado, boa tarde. Alfa, 6. Estacionamento, gate 1, você é... 63, 1-5, aguarde o permissão do Shrek. Aguarde, 63. Luna 256, decola os 27, 208, bom voo. 208. Good afternoon, go 1256, station 1800, climb by level 390. Go 1256, Roger, indicate that from departure, climb and maintain level 390, directed to jumbo position. Heading, jumbo position, climb by level 390, go 1256. Tá bom, muito boa tarde, o Xené 6142. O Xené 6142, informação em confiante, ajuste 1-0-9. Aguarde um minuto para a cópia. Gente da Yankee, aguarde um minuto para a cópia. Go 1256, you have been cleared to for receipt center to fly direct to the first position, but restricted to level 370. Go 1256. Roger, you fly to the park waypoint, climb for level 370, go 1256. Via Anderson 17, outro, após direto. Decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda, subida Cuca, transição Caju. Controle Salvador 1-2-0-8, torre 1-8-9-5. Transponder 5421. Oceaner 6142. 350 para o 1-7, ponto, decola da 10 curva esquerda. Cuca, Caju, 208, controle, 895 é a torre, 5421 transponder. É 142. Chamei 1142, correto? Chame pronto para o feedback. Prossiga. Go 1256. You are passing through level 150 to level 370. Indicate that now receive standard on frequency 126.85. 126.85, go 1256. Good day. Good afternoon for you too, and have a nice trip until your destination. Thank you very much. Nice job, guys. Salvador, muito bom dia. Boa tarde, será minha 3 no 5, quando estiver pronto. Porsche 9395, autorizado em linha de colapso no 0, no 50 grau 08, nosso. Ali decora o 9-0, né? Pushback estacionamento, Chené 6142 no 4. Confirme o 6142, chamou para o push? Afirmativo. Autorizado, chamo TAC. Chamo TAC, 6142. Peguei 2,6, sou com o seu. Peguei 2,6, o controle Salvador, prossiga. Peguei 2,6, controle. Contato radar na posição informada, desce para 3, o pé direto posição Duna, altímetro 1019. O gol Oceaner 6326. Colou 6315. Aos 37208, bom voo. Obrigado. Colou, muito boa tarde, 6315, Chanel decola, você escuta. Chanel 6315, boa tarde, contato radar na decolagem, sobre 360, direto Leda. Leda da presente, 360, 6315. Romeu, reporte final para pouso. Polo Salvador, boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, pronto, cópia, Barreiras? Pronto, para cópia. Azul 2714, para Barreiras, autorizado nível de voo 160, direto da cola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Momo. Controle Salvador, 120.8, torre 98.95, aciona 5401. Azul 2714. Primeira zona 60, DCT, primeira curva esquerda, saída Momo. 208, controle de torre 118.95, aciona 5401. Azul 2714. 2714. correto, chame pronto para o pushback em funamento. Para aí, puxa, senhora. Acho que né, minha 142, 142 na voz. Né, 142, 142 para B, confirma o meu alternativa. É, 3 horas de autonomia alterna Natal. Chanel 1142, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 1, no 2, decimal 95, ajuste no 000. Afirmativo, confirmente via Índia, decisão 95, cuidado, nunca mais. Salvador, azul 2714, voltando? Azul 2714, prossiga. Tá saída Momo, conforme instruído aí. É, existe alguma transição para essa saída, senhorita? Não, vai fazer a saída Momo, somente até a posição Momo mesmo, e após vai conforme o plano. A coordenada do plano, ou então alguma vetoração do controle de Salvador. Ativo. Até Momo, após... Vetoração ou DTC barreira. Obrigado. 50 graus, 08. A linha aí decola, Xeremia. Colocação. Segundo 019, então pega isso no 54. Visual frequência, segue para pouso livre no frequência, mais direto com o meu. Senhor meu, boa tarde com o pouso.